passo o mic, vou te contar minha história. São mais de 8 anos de rimas e glórias. Representamos nosso nome em várias quebras do Brasil. Batalhada, escadaria, até nos mundos, Rio, Norte e Nordeste, Sul e Sudeste. Sem pátria, sem fronteira, o universo me veste. O estilo é mafioso, underground, caseirão. Chame como quiser, o instinto é de ladrão. Eu já falei, hip hop é Billy Johnny e a fita é essa mesmo, tá tudo no nosso nome. 2015 não vai ter pra ninguém, aqui é rap de elite, o melhor que tem. Se pagar pau pra falador, maconheiro pede break. MC de bossa nova, tá tudo em xeque. Vou ficar em choque, ao ver o brilho das Glock. No MMA do rap, Billy Johnny bate forte. Sem mente, sem moeda, não é pobreza, é vergonha na cara. O rap não é ponta pra tu fazer de escravo. Cansado até umas horas de ouvir rap modinha, esses porra não se liga, tô atrasando a fita. Demorou, vamos jogar pra cima. O que vocês querem, nós querem em dobro, te atropelo com a minha rima. Voo baixa, quatro dedos do chão. Na nave de fuga, nas BR a milhão. Não tenta não, que a maldade aquela tente. Pra chegar e bater de frente, tem que tá na condição. Diretamente dos buracos, dos barracos, das vielas. Quem fala pela rua, é a voz da favela. Ninguém é dono dela, rua não é mercadoria. Prende molecote, segue nossa linha. A fita é dada, disposição e munição de sobra pra trocar. Profissional em pilantragem, Billy Johnny, a bomba agarra. Profissional em pilantragem, Billy Johnny, a bomba agarra. Profissional em pilantragem, Billy Johnny, a bomba agarra. Volta, representando as letras B e J. Linha de frente, eu não recuo e meto o pé na porta. Invado a cena mesmo na disposição. A banca é Billy Johnny engatilhando na tua direção. Cria do mundão, sagacidade sobre a luz da lua. Escola de função, ladrão, eu aprendi na rua. Vida noturna de moleque nunca me deu fama. Só esticava o chiclete, não vai e vem da escama. Fiquei bacana e o veneno despertou interesse. Fui resgatado, parceiro, pela fumaça verde. Era evidente que o mundo tinha o que eu queria. Forma consciente de protesto, ritmo e poesia. Sabedoria marginal, criminalizada. Inverso social é normal, sou banda rejeitada. Voz da favela fala alto e tem os seus princípios. Lá dos barracos de pau, perturbo o condomínio. Sem mídia, sem moeda, não é pobreza, é vergonha na cara. Por muito menos vi neguinho rasgado de bala. Não fortaleço, passo pano, quem fode a cultura. Somo vagabundo mesmo, criatividade pura. Perdeu o gatilho nessas mentes, joguei pra cima, raiva declarada, pivetada que não raciocina. Letras vazias de MCs manufaturadas. Fala que é da rua sem saber como é desse lado. Só quer saber de carro, usar uns bagulho caro. Ninguém trabalha pra ter nada, bando de otário. O hip hop não é aventura pra modinha sem cultura. Que ostenta ideia fraca e não tem postura. Sou velha escola, amigo, respeito de bandido. Na parceria só rochedo pra correr comigo. Pros inimigos de recalque é pouca ideia pra trocar. Profissional em pilantragem, Billy Johnny, a bomba H, bomba H. Profissional em pilantragem, Billy Johnny, a bomba H, bomba H. Profissional em pilantragem, Billy Johnny, a bomba H, bomba H, bomba H.